Portal do Arrocha. Amado Basílio, o mais amado do Brasil. Tenho motivo pra sorrir, tenho motivo pra sonhar. Um grande amor que eu perdi, eu soube que hoje acabou de voltar. Só descobri depois que errei, por uma cena que eu julguei. Ela estava com um amigo, ela falou comigo, mas não acreditei. Era somente um amigo e pelo meu ciúmes eu a maltratei. Hoje eu sei o quanto é difícil a gente descobrir que errou. Por amor, por amor, por amor. Mas hoje estou feliz ao saber que você voltou e me perdoou, pra gente retomar de onde a gente parou. E me perdoou em nome do amor. Machuca Basílio. Tenho motivo pra sorrir, tenho motivo pra sonhar. Um grande amor que eu perdi, eu soube que hoje acabou de voltar. Só descobri depois que errei, por uma cena que eu julguei. Ela estava com um amigo, ela falou comigo, mas não acreditei. Era somente um amigo e pelo meu ciúmes eu a maltratei. Hoje eu sei o quanto é difícil a gente descobrir que errou. Por amor, por amor, por amor. Mas hoje estou feliz ao saber que você voltou e me perdoou, pra gente retomar de onde a gente parou. E me perdoou em nome de Deus.